Harvester-Zucker. E aí, pessoal, começa agora um Gaveta Estática Mais. Oi? Fecha a janela. E aí, pessoal, começa agora um Gaveta Estática Mais. Olha só, um Gaveta Estática especial de Natal, que vai durar enquanto dura a nossa viagem aqui para a nossa ceia de Natal. Eu estou de chofé, com a presente chofé. Oi? A Vi tá aqui dirigindo, que ela não deixa eu dirigir. E, na verdade, a gente tava gravando isso daqui, era mais pra... A gente esqueceu, né, eu e o Ike, a gente esqueceu de, no último Gaveta Estática, desejar aí um Feliz Natal pra todo mundo. E é isso, né, um Feliz Natal pra todos vocês. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente. E a gente esqueceu também de um meme, né, do gaveteiro, né, que é... Pô, 2016 é o ano do gaveteiro, né, Vi? Oh. Sempre. 2015 não foi, mas ó, 2016, nossa, vai bombar, cara. Gaveta Estática toda semana, né, Vi? Oh. Sempre. E aproveitar também, depois eu posso até reforçar, mas eu queria agradecer que eu ganhei um presente de Natal, presente muito foda do Reinaldo, o ouvinte da gente. Me deu o XCOM, cara. XCOM 2, A pré-venda, cara. Um jogo que eu tô esperando bastante. Claro que eu não ia jogar no lançamento, né? Porque eu sempre espero uma promoçãozinha do Steam. E eu fiquei muito surpreso, cara. Valeu mesmo. Tá vindo um bombeiro, peraí. A Vi tá fazendo barbeiragem aqui. Ela tá dizendo que é bombeiro, mas é a polícia que tá atrás dela. Não, era ambulância. Nossa, cara, na véspera de Natal tem alguém passando mal aí, cara. Que triste, não vai comer a ceia. Pois é. Eu quase bati o carro hoje, quer dizer... Deu quase eu dava uma raspada, mas não era culpa minha, não. Não acredito. Foi lá perto do... Sabe o lugarzinho lá que estão asfaltando? Aquela subidinha lá perto do radar? Sei. Sabe do... Ali o pare é do cara, né? Não meu, que tô fazendo coisa lá, o retorno. É. O cara não parou, foi com tudo. Ah. Oh, não pode parar o carro que esse menino chora. O Luke tá aqui, no bebê conforto aqui atrás. É o João Gasolina. É. Quando o carro tá em movimento, ele para de chorar. A gente não pode parar, né? É, vou coletar todos os pares que eu encontrar, se o menino não chorar. Ele adora uma lombada, né, também. Que foi, filho? É mesmo. Passou pela lombada, ele parou, né? Ele parou. Olha, não preciso te informar, querido filho, mas não tem muita lombada pro caminho, não, viu? Tem buraco, né? Eu acho que é equivalente. Você viu a decoração lá do Fábio, da irmã dele? Não vi. Ela comprou uma... Eu não sei se é uma rena aquilo. Acho que é, né? Se Natal é rena, não é viado, né? É. Uma rena toda iluminada. Uhum. Que ela se mexe. E ela fica no jardim se mexendo, iluminada. Nossa. É. Aí eu falei pro Fábio, né? No WhatsApp lá. Cara, eu acho isso muito supérfluo. Eu não pago nenhum real nisso daí. Mas eu acho bom... Que tenha pessoas que comprem, que eu acho legal ver. A decoração, né? Aí ele falou que eu tô com o coração muito gelado nesse Natal. E eu tenho que parar com isso. Eu cheguei a ver o preview lá, o coração gelado, ursinhos carinhosos. É, ele falou, cadê seu espírito natalino? Eu disse, eu tenho que tomar cuidado, né? Se eu piorar, eu vou virar o Ike, hein? Vai. Eu não mereço isso, hein? Nem eu, nem seu filho merecemos isso. A gente podia falar do projeto que a gente tá pensando do XCOM, né? Pode. Aproveitar, já que a gente tá aqui, a gente já não tem mais nada pra falar. Esse vai ser o Gaveta Estática mais supérfluo, mas foi por isso que a gente fez o Gaveta Estática Mais. Tudo que sobrar e não cabe no programa principal... Ou que a gente esqueceu. É, aí a gente bota no mais, né? Então, a gente tava pensando, até quando eu me empolguei com o presente lá do Reinaldo, do XCOM, né? Só que ele é uma pré-venda que só vai estar liberado lá em fevereiro, né? Então eu não vou poder jogar até lá. Só que eu me empolguei pra voltar a jogar o primeiro XCOM, né? A gente já até fez uma gameplay no passado, eu já vi. E eu tava pensando, não sei se a gente tem muito ouvinte que curte XCOM, ou se mesmo que não curta, não sei se vai achar legal a ideia. A gente tava pensando em fazer uma run do jogo, do primeiro, assim, uma beta, de repente. Como é que é? Beta não. Uma run... É um projeto piloto. É, um projeto piloto. Que vai ser tipo uma gameplay, e a gente tava querendo que vocês... se manifestassem, depois a gente faz uma postagem mais detalhada, mas vocês se manifestassem lá no Facebook, quem quer... eu e a Vivi seremos os comandantes lá, né, o commander do XCOM, E a gente tá querendo reunir os ouvintes para serem os nossos soldadinhos, pra gente brincar com vocês, né? Vamos brincar de bonequinhos com vocês. Quem se interessar, quem quiser participar, eu não sei se vocês conhecem como funciona o XCOM, né? Mas a gente pode recrutar os soldadinhos. A gente tava pensando em colocar o nome de vocês, né? De quem quiser participar. E aí vocês poderiam nomear uma classe pra vocês, né? Se vocês querem ser suporte, assalte, sniper. Também que eles podiam colocar, de repente, sei lá, uma característica de cor de cabelo, sei lá, pelo menos a cor de cabelo igual, porque não dá pra customizar muito o rosto, essas coisas, mas cor de cabelo dá. É mais ou menos, dá pra customizar o básico. Então, aí quando a gente colocar no Facebook, a gente podia olhar o perfil? Olhar o perfil de cada um pra tentar, se vocês tiverem fotos no perfil, né, que tem ouvintes da gente que não coloca foto. Aí, pra gente tentar customizar e deixar vocês parecidos com vocês mesmos e colocar, recrutar vocês lá no XCOM, né? E a gente pode fazer uma run, não sei se a gente vai terminar, mas a gente pode fazer isso como projeto piloto, né? Só pra ver. E se a galera curtir, aí lá em fevereiro, quando lançar o XCOM 2, a gente pode fazer isso com o XCOM 2, né? Já que eu tô empolgadão. Eu sei que tem uma galera que ou joga, ou curte muito, ou pelo menos joga, né, o XCOM. Então talvez eles. Eu sei que o Caio tem, né? O Caio Braga, o Colosso BM tem, que ele é viciado em XCOM também. O próprio Reinaldo, né, que me deu o XCOM 2, ele curte também o jogo. A Vi tem. Só que eu não tava querendo fazer a gente, né? Não. Tava querendo fazer só os ouvintes. Talvez, sei lá, se sobrar espaço, se a galera não se manifestar tanto, né? Não. Olha, passa no buraco aí, que ele tá chorando aí. Eu não. Tem uma lombada aqui na frente. Aonde, eu não sei. Porque eu não tô enxergando. É, tem uma placa ali. Aqui. Assustou ele. É. Então é isso, né? A gente tá animado pra fazer. Só não sei qual seria a frequência, mas a gente quer tentar deixar uma frequência constante. Talvez, se não der pra ser um episódio por semana, né? Que eu acho que vai ficar meio corrido, um por semana. Talvez um por mês, né? Aí em cada episódio a gente tenta fazer umas 3 ou 4 missões. Joga no modo Iron Man, né? Que é aquele negócio lá que morreu. Então a gente pode fazer quase que um roleplay com vocês, né? Pra saber quem é que vai sobreviver até o final, né? Se a gente vai ganhar ou não. E é bem legal, cara. O XCOM não pegou muita gente, né? Ele acabou virando um jogo meio de nicho, esse reboot do XCOM, né? Mas é um dos jogos meus favoritos. A Vi passou no buraco, acho que deu. Nossa. Pra pegar a gravação. Na água. É. E é um joguinho muito da hora, cara. Já é um dos meus jogos favoritos, né? É um dos clássicos. Pra mim, já é um dos clássicos modernos, né, cara? Como eu falei, já Dark Souls, o Skyrim e o XCOM é um dos jogos que eu joguei nos últimos anos, que é um dos meus favoritos já. E ia ser bem legal se vocês participassem da gente, né? A gente pensou em fazer uma live também, mas eu acho que o XCOM numa live pode ficar muito paradão, que a gente vai ficar customizando personagem, né? Então a gente queria... Quem sabe uma vez ou outra, talvez? É, não sei, velho. Pode ser também, né? É porque live a gente vai ficar meio preocupado, né? Ah, será que tá transmitindo? Como é que tá o volume e tudo, né? De repente pode testar fazendo sem ser live mesmo, mas aí se a gente se sentir seguro, a gente pode fazer. E se a galera curtir a ideia, aí não, quando for fazer lá o 2, né? A gente pode tentar fazer uma live, nem que seja um episódio só. Mas é isso, eu vou tentar. Depois que eu publicar esse Gavistático e tudo, que vocês já vão estar mais ou menos cientes, eu vou colocar a ideia lá na nossa página do Facebook. E quem quiser participar... E as meninas também, né? Porque no XCOM a gente não tem como controlar que personagem vai vir, se vai ser homem ou mulher, né? Então, a gente tem um certo público feminino que eu acho que até cresceu, né, Vi? Pelo que porque a gente vê nos e-mails, a galera comentando e tudo. Que na pod pesquisa falar que tinha 6% de público feminino. Eu acho que não é só 6%, né? Vou fazer um parênteses. Se desse pra filmar, ia ver a fumaça saindo do chão pertinho do cemitério. Nossa, cara, que bizarro. É, tá um pouco estranho, né? Ainda bem que tá movimentado, né? Que aqui quando... Aqui não era tão iluminado assim, né? É, antes. Sempre foi. Sempre foi? Essa parte sim, porque a parte do cemitério é mais antiga, mais pra frente que não. Ah, tá. Ah, sim. E como eu falando... As meninas também, né, se puderem se manifestar e tudo, seria legal, porque se aparecer muitas mulheres lá na nossa run, né, e vocês não se manifestarem, se ninguém se interessar, a gente vai ter que ficar com as mulheres genéricas lá, né, a gente não quer isso, né. E eu acho que a gente tem um certo público feminino, porque eu não sei se o nosso público feminino é um público feminino que gosta de games, né. Mas, sei lá, né, vocês veem, né. Ah, Eu sei que tem a Fra, né? Todas vão ser a Fra. É, né? Vai ser tudo a Fra, assim, né? A Fra acho que é a única que gosta de videogame. Eu acho que ela não gosta de XCOM, mas... Que talvez ela goste das gameplays, pelo menos, né? É. Tem a Amanda também, que adicionou a gente no... Não sei se adicionou você no Steam, mas... Ah, me adicionou, é verdade. Adicionou faz um tempo já, mas ela... Ela só me adicionou no Steam, mas ela nunca se manifesta também, né? Então... Então, quem estiver ouvindo isso e se interessar... Ia ser bem legal mesmo, se a gente pudesse se reunir... Acho que deve ser, o exército inicial deve ser o quê? Uns 15, 20 soldados? Que vem. Que começa... Por aí, né? Não, começa com menos, eu acho. Menos? Acho que não. Acho que tem uma galerinha legal até. Ah, é que só tem... Eu lembro só da missão principal. Só pode levar pouquinha gente. É, não. Nas missões só dá pra levar no máximo 6, né? Mas depois você vai... Você é, vai começa melhorar. Com o pessoalzinho mesmo. Não, mas até que é uma quantidade decente. Dá pra rodar bem. Né. Dá pra desapegar, né, de vocês. Mas isso é legal, a gente. É, como eu falei, mesmo se você, quem nunca jogou XCOM, nunca ouviu falar, ou até mesmo, sei lá, não se interessa tanto, tenta dar uma chance, vê lá. Vamos lá, a gente tá recrutando vocês, né? Então fale o que é que você. O que vocês querem ser, se você quer ser... São 4 classes, né, principais. A gente não tem muito controle também de que soldado vai ser que classe, né? Então a gente vai ter que esperar o soldado evoluir pra pegar uma classe e depois a gente transforma ele em vocês, né? Aí as classes são o Heavy, né, que é o equipamentos pesados, né? Que é o que tem bazuca, tem granadas e tal. E metralhadora, né? Sim. Tem o Sniper, que é o Sniper, logicamente. Tem Assault. O Assault, que é... Que fica com... Que é mais os ataques a curta distância, a galera que vai na frente, né? O pessoal que gosta de shotgun é o Assault que usa. Isso. E também é meio que o que tá mais arriscado de morrer também, né? É o puxa de canhão. Mas é uma das classes mais fortes também, né? Pra entrar na porrada mesmo, é a que mais mata, né? E tem o suporte, né? Que é o que salva o Assault quando ele tá caído no chão. Carrega mais medkit. Medkit, essas coisas. E como a gente tem a expansão, né? Mais pra frente vocês podem também se transformar em Robocops, né? Vocês viram mechas, né? Pode virar se, quem quiser. Ou pode virar um super-humano. Então, a gente vai tentar deixar isso no máximo de controle de vocês. Digamos que, por exemplo, o Colosso BM fala, ah, eu quero participar, quero ser Assault. Aí a gente, quando tiver um recruta que se transforma em Assault, a gente tenta deixar lá e transformar ele no Colosso BM, né? O mais próximo possível. E se lá pra frente ele falar, ah, eu quero transformar o meu soldado no mecha, né? A gente vai lá, amputa ele, né? Transforma ele no mecha. Eu acho que vai ser bem legal. A gente vai tentar fazer um tipo um RPGzinho mesmo com vocês. Eu acho que vai ser bem legal. E é isso, né? A gente tá chegando aqui no nosso... Na nossa ceia, né? No local da nosso nossa destino. Ceia. Nosso destino. A gente enrolou bem, né? Acabou que o nosso mensagem natalina foi um programa sobre XCOM. Acho que é isso. E, mais uma vez, né? Eu queria desejar boas festas pra vocês. A gente não vai fazer um dia ano novo, então eu já vou desejar um de feliz ano novo também pra vocês, né? É, fica aqui os votos de todo mundo. Não só meu e o Davi, mas do Luke também, né, Luke? Acho que ele dormiu. Do Aiken e do Fábio também. A gente tem fila pra entrar. Olha só, muita gente viu passar o Natal aqui. Muito obrigado a todos e nos acompanhe mais um ano aqui. Valeu, um abraço. Tchau. Ai, eu não vi. I dig my hole, you build a wall. Gonna build that city on a hill. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. To the sky. Gonna build that wall up to the sky. someday your bird is gonna fly. Gonna build that wall until it's done.